Tiago Fiosco, eu decola os 2-6, autorizado com esquerda, circuito padrão, informe para gerar base, pistão no 7. Esquerda padrão, reporte para base no 7, Tiago Fiosco. Telema 314, decola os 2-6, mantém a proa de decolagem até passar 3.010, chame agora o controle frequência 208. Afirmativo, 208, mantendo a proa de decolagem, reporte de degradação, lado direito da pista após o aiming point. Baixa, é uma nada considerável não, ok? Eu venho a 304, reporta bem pássaros sobre o eixo durante a rotation, ok? Tá ok, tô ciente então. Chame o controle 208 e mantém pro outro 3.000, por favor. Primeiro. Controle 8-6-3-1-4, contato radar na decolagem, mantenha a proa até o nível de voo 050. Mantendo a proa de decolagem até o 050, 8-6-3-1-4. Centro Recife, 1-2-6-0, alterno 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8. Autorizado a chorar, chame o táxi. Atrás, curva à esquerda, proa 040. Limite é a radial 010 do VR Salvador. Esquerda 040, limitado pela 010 de Salvador, Oceanair 6314. Na 314, conseguindo limite a radial 040, vai Salvador. Limitado pela 40 de Salvador, Oceanair 6314. Força aérea 5950, desça para 2.000 pés, cancelada a recepção de altitude em Pelo, autorizada a LS X-Ray da pista 1-0, informe estabilizado. Voltar 5950, aqui vem matando 4.000 pés, para posição Pelo, para 2.000. 1-0, vento 1-0-0-0, 5-9. Está 3-1-5-5, a linha e decola 1-0. 3-1 autorizado direto VATAP. É, o 2-2-3-1 autoriza VATAP, então libera da restrição, senão não consegue cumprir. Tá cancelada a restrição da subida Momo, autorizado direto VATAP. Muito obrigado, então cancelada a restrição, vai igual VATAP, 2-2-3-1. Permito. 6-3-1-4, 1-1 milhas, nordeste do R Salvador, reassuma a navegação na proa de código. Código, Oceanair 6-3-1-4. Cursar 8735, prossiga. Boa tarde, 8735, para mais um minuto do pouso, é o 84, VH34 GT. É uma atrasada de bordão major, aviador. A gente, minuto do pouso, tem o acionamento do combustível. A gente decola ainda hoje para fazer um reconhecimento para a missão PR. 8735, entre em contato com a tática. Entre em contato com a Tática Salvador, ingresso nos corredores, passando através de Veracruz, ao 1510, 8773. 8735. Controle Xané 6314, mantendo a proa 335 com ação, voa aproximadamente 40 milhas. Está autorizado desvios 6314. Oferece 5905, autorizado ILS, descida até 2 mil pés, ajuste no 0115, informe estabilizado. Processo 905, mas o ADS depois será estabilizado no estado de 2015. Firmativo, Força Aérea 8735, copiou o controle. O controle solicita que o senhor entre em contato com a Tática Salvador, se possível, e faça diretamente a solicitação. Ingresse nos corredores visuais, informe passando caixa pregos. Controle Salvador, muito boa tarde, ao Xané 6210, informação uísque. Força Aérea 8735, controle. Controle Salvador 8735, tá? Afirmativo. Foi direto à posição Itap, é possível? Afirmativo, está mantendo com a sua posição anterior. Excelente, 8735. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3155. Fechangar 6314. Prossiga. 6314, solicita por hoje em mim. Mantenha inicialmente a presente proa, solicite diretamente ao centro de Recife em 126.85 e caso negativo 125.45. 2685-2545, obrigado. Melhor Xané 6210, informação isso. 210, desça para o nível 060 via chegada Bomed, a sua identificação. Gente, ficou descendo 060 via Bomed, 6210. TAM 3155. Suba via saída Salvo 1, nível 320, 3155. Afirmativo, via Salvo 1, 320, TAM 3155. Sua posição Pabog 6210, permanece sob vigilância via chegada a Bomed. E a posição, Serra? Chega o fio, acho que eu tô autorizado de ir lá à base da 17, vai tocar RBT ou pouso final? Tocar RBT. Tô autorizado de ir lá à base e informe na final. Informarei na final, Serra do Fio. Boa tarde, está 3145, não pode esperar, pronto. 3145 autorizado alinhar e manter. Alinhe e mantém, está 3145. Batido autorizado alinhar e decolar, vento 1-00 grau, vento 0. Alinhar e decolar, tá? 3-1-4-5. O cego foi autorizado, toque arremetida, depois vai prosseguir para o farol de Itapuã, guardando as instruções. Autorizado, toque arremetida, pode prosseguir para o farol de Itapuã, o cego foi autorizado. Confirma foi ele. Salvador, agora 620, ponto de para pronto. Pelo 620, ciente, mantém a posição. Mantém a posição, 620. Salvador 5, chama na torre, 1-1-2, desse maluco 5. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Prende a ser autorizado ingresso no 7, reposta alinhado pelo ano. Busan 3155, pode voar, motiva. 3155, suba via, saída Salvo Uno. Transição ótima. Obrigado. Puxando a 62-10, informa o tráfego 10 horas, 11 milhas, como Nordeste, mantendo 050, Alfa Serra 32. Gente, 6210, tem atraso quando tiver. Tony Salvador, voa. É o 3145. É o 3145. Suba via, saída Sanvo 1, transição Dóculo. Contato radar na decolagem, até o nível 340. Gente, via Sanvo 1, Dóculo, para o 340, 3145. Paredo 2231, autorizado direto Barreiras, mantém a nível de voo 180. Sobe 180, voa Barreiras, 2231, muito obrigado. Autorizada, né, Mateus 10? Já mantém, agora no 10. Sereno 2231, chino centro Recife, frequência no 26.0, até no 28.8. 260, 288, 2231, muito obrigado. No 55, chino centro Recife, frequência 125.1, alterno no 28.35. 125.1, 1.2235, boa tarde. Flasca para o cruzamento do campo na final da 1.0, ok? Pro Norte. Cruza na final da 1.0 e aguarde para Girabá. Cruza na final 1.0, aguarde para Girabá, do Cerro Pioca. 1.620, autorizado a decolar. Vento 1.009, 5.9. Autorizado a decolar, agora não é desastre. 21 da Serra, a intenção é que após decolagem, faça a curva tão logo prevista na carta, 600 pés. Tem condição? Com a esquerda, atingir 600 pés. Então, só mais um minutinho. Confirme, Torre, para o Cerro Pioca manter a linha do litoral e cruzar no, na cabeceira 1.0 ou eixo? Não, pro norte agora, toma pro norte agora, ali a bússola vai pro norte e cruza com pro norte agora, ok? Entende, pro norte. Entende a serra, o vento 1.00 graus, 5 nós, autorizado a decolar. Informe que tem um tráfego no setor do farol de Itapuã, que está com proa paralela aí, sentido contrário, não vai interferir na sua decolagem e assim que passar 600 pés, curva esquerda para mão. 1-2, Força 1-1-8, 9-5. O Força 735 confirmando a proa é 025 agora. 025. Força 6210, atingir mantém 060. 662-10, desça para 5 mil pés, confirmando, desse para do, dia para 2010, oeste do altímetro 9015, autorizado final do procedimento LSXU e reposta estabilizado. Estabilizado ILS, direção 2000-6210, reportado estabilizado. E pela direita, 17, informe na final. Voltarei final, bate pela direita, 17, tem água pronta. Aproveitando, tá 3367, só posso esperar a tampão. Está 3367, mantém a posição. Sim, Serra decola aos 42, curva esquerda, saída Momo, chama o controle 120, decimal 8. Para 208, vim para a linha Serra. Controle Salvador, é o Papa Romeu Victor, Índia Serra. Papa Romeu Victor, Índia Serra. Contato radar na decolagem, via saída Momo. Mantenha restrito 2 mil pés. Confirmando sua via saída Momo. Papa Romeu Victor, Índia Serra. Permanente, subindo via o Victor, Índia Serra. 20 graus, 5 nós, pistão no zero. Série 8735, vetoração para interceptar o curso localizador, curva à direita, proa 080, posto estabilizado. Direita 080, informará estabilizado 8735. Eu vi que o Índia Serra. Índia Serra, prossiga. Para evitar a formação no perfil da saída, tem a possibilidade de estar presente voar direto do destino? Confirma radial ideal para o destino, Victor Índia Serra. Três, cinco, um, no centro. Começando 2-0, décima 8. Falou meu Victor Índia Serra, autorizado direto do destino. Obrigado, senhor. Aeronave chama o controle. É 8735, ainda 050, livra, autoriza livrar o 050 para o outro procedimento. Você era 8735, desça para 3 mil pés, hoje do altímetro 1095. 3 mil pés, 1015, ajuste. Contato radar na decolagem, suba via, saída Cuca, até sua forma do uniforme, para nível de voo 290. Saída Cuca, transição Aracaju, Jave 52. A 3145, chame centro Recife, frequência 125.1, antena 18.35. 251-1-2-8-3-5, voa. 2-2, boa tarde, ao Rumba 2-2. Rumba 2-2, contato radar, a 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, voe na proa de Bomédia, intercepta a chegada Bomédia 1, no reporte no ideal. Confirmando, mantém uma centena, voe na proa do VR, aguarde coordenação. Controle de Salvador, muito boa tarde, Altan 3367, passando 1.600 pernas, viu, escuta? Localizador, 6210. Poxa, nem 6210, chame torre, 1-8-95. 295, obrigado. 3367, contato radar na decolagem, suba via, saída Sambo 1, transição ótima para nível de voo 360. Para 360, cumprindo o perfil da Sambo 1, transição ótima. 3367. 7, 6, 2, 1, 0. Informação, está prosseguindo para Natal, de Porto Seguro para Natal, mantendo 1, 1, 0, 1, 2, 2. Pois 22-2, mantenha o nível 1-1-0. Tem condições de voar direto com onde? Gente, autorizado direto com onde, mantendo o nível 1-1-0. Voa direto com onde, vamos ver. Se possível, coordenar para o Rumba 22, se encontrar de voar direto para Campina Grande, ideal é a 047. Rumba 22, mantenha, eu posso autorizar o seu até onde, após chuva com a área não, de controle não radar e outras terminais. Essa coordenação é longa até a terminal de Recife. Mantenha a proa de ponte. Passando 7000, poderia aprovar a ponte, vai o 3367, Satã? 1260, chama 73, frequência 125.1, confirmando. 1260.85, contando 125.45. 1265.25. Poste Cruz do Campo, reportando para a base, Serra Gofiosa. Wave 52, fui na proa de Conde. 52. Wave 52, fui na proa de Conde. Repete. Tá 3367, voe Leda. Voe Leda, tá 3367. Passageiros a bordo, Bonfim 21-10, Zulu. 6210, Solos 49, taxa direita, chama o 21 de 19, Solos. 219, obrigado. Estabilizado. Controle, Jave 52. Prossiga. Solicita 210. Solicita 210, confirma. Afirmativo para Aracaju. Gente, Jave 52, submantenha 210, aguarde coordenação para nível final 210. Gente, Jave 52. Nível 52, nível final 210, autorizado. É, graças. Então, Victor India Serra, chame Centro Recife, frequência no 26.85, contando no 25.45. Certo, 2685, 2545, Victor India Serra. Dave 52, chame Centro Recife, frequência no 26.85, contando no 28. Confirmando no 26.85, contando no 25.45. Força Aérea 8735, chame Torre, o nono 8.95. Torre 8.95, grato. GV52, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Negativo então, 8.85, 8.45, ciente, continua a aproximação, aí autorização de pouso, Bustão Zero. Ciente, mantém a aproximação, chamando mais perto, momento a 9 milhas e meia. Ciente. Chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 3.67. Toca aí a remete, curve a esquerda para o cruzamento do campo, informe para girar base. Esquerda, cruzamento do campo, reforça ali para girar base, Serra Gofel, cruzamento, aguarde para girar a base. Cruzamento, aguarde, antes de avisar o contato, final no zero. Certo, em 5, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 5, 0 graus, meia dúzia mais. Livre, pouso, por favor, 0735. que eu atingi de base, reporte final. Atualizado base, reporte final, Serra Golfiosa. Final no 7, Serra Golfiosa. Autorizado, toque remetida, vento 140 do 9 circulares. Autorizado, toque remetida, o Serra Golfiosa. Autorizado baixo militar, estacionar frequência livre, 735. Eu acho que o toque remete autorizado pela esquerda, curva, chama para gelar. Esquerda, reposta ali para a base no 7, Serra Golfiosa. contato para a base no 7, Sierra Golfiosa. Sierra Golfiosa, que autoridade, a base é Monte Final. Ponto final, Sierra Golfiosa. Flash Talk arremete, curve à direita agora, pela direita, informe para girar base. Direita, reforço para girar base, 107, o Sérgio Fiosa. Sabe, está 3608, ponto 0, não está na rua. Está 3608 autorizado, alinhada e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 59. Alinha e decola, não, 0, então 3601. Desça via para 12 mil pés, ajuste do altímetro na 095, autorizado final do procedimento, ele é sexo e reposta estabilizado. 2 mil, reposta nessa, chegada X-Ray, gol 1869. Desça via, chegada Bonf para 2 mil pés, gol 1869. Desça via, gol 1869, chegada Bonf. Sete Serra Golfiosa. Pode girar a base e a próxima final, lógico. Pode. 3618, decola 07, um controle de frequência 2 0 8. 1208. 1208. Obrigado. Tan 3618, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bono, transição, confirmando, subavia, saída São Bono, pós-leda, para nível de voo 260. São Bono, leda, 260. Rocha, toca remete, voa pela direita, champa gelada. Direita, reporte para a base no 7, Serra Gofiosca. Salvador, o azul 6999, no ponto de espera, já pronto. 6999 autorizado, aliás, decolado 1-0, vento 1-60 graus, 5 nós. Decolagem autorizada para o azul 6999. Cargo Frost, gire base, reporte final. Autorizado base, reporte final, Cargo Frost. No 869, informe estabilizado. Certo, no localizador, eu posso estar estabilizado no 869. Final 17, Serra Gofiosca. Toque remetido, Gofiosca, 1-60-952. Autorizado, toque remetido, Serra Gofiosca. E agora estabilizado, avistando o voo no 869. Voo no 869, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, voo no 869. Salvador, boa noite, voo no 869. 869, continua a aproximação, guarda de visualização de pouso. Continuando a aproximação, voo no 869. Cargo Fiosco com RMT, prossegue para pouso completo. Gente, Cargo Fiosca, inicialmente possível farol de Itapuã, aguarda instruções. Gente, farol de Itapuã, aguarda instruções, Cargo Fiosca. Azul 6919, decolou no 3, chama o Turismo, levando isso a 8. Controle 120, decimal 8, azul 6919. 18, decimal 35. 35, 12835, obrigado. 60, 59, informa o tráfego à sua esquerda que está prosseguindo para o Itapuã, pequeno porte, baixa altura, não interfere na aproximação. 7, livre de pouso na pista 10, não tem o tráfego à vista, voo no 869. Tráfego à sua direita, ok? Não vai interferir, vai ficar no setor de Itapuã. 7, não tem o tráfego à vista. 19, contato radar na decolagem, sua via, saída ação, voo 1 na transição mótiva, para nível de voo 340. Via SAM, voo 1, transição mótiva, para o 340, azul 6919. Fiosca, curva direita, cruza final da 1-0, chama para girar a base no 6. Direita, cruza final da 1-0, reporta a base no 7, Terra Fiosca. Base no 7, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, autorizado pouso, pista no 7, vem autonomia 0 grau, 049. Autorizado pouso no 7, Serra Golfiosca. É o voo 1645. 1645, aciona a identificação dessa via chegada a Bonf para nível de voo 050. O Bonf 050. Rumba 22, 56 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 30. Para Aracaju 20, 3, Rumba 22, boa tarde. Serra Gofiota, Fernando Saulo, Zona 8, confio Pátio. Guerra da Mata. Autorizado, backtrack, reporte livrando na Romeu. Autorizado, backtrack, reporte livrando na Romeu, Serra Gofiota. Gente, boa noite. Do 6909, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, antena no 28 decimal 35. Recife, 1251, antena no 2835, azul 6909. O Xanem 6143 aciona identificação, dessa via chegada a Bonf para nível de voo 060. Via chegada para o 060, 6143. Atingiu 50, voo 645. Voo no 645, desça via para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5. Autorizado final do procedimento elétrico e reposto estabilizado. Ativo via 2015, reposto. Então, no 43, dessa via para 3.000 pés, o eixo do altímetro no 0 no 5. Prezado sinal do procedimento elétrico e reporte estabilizado. 3.015, reporte estabilizado, 6943.